Canutinho. Roubou a bola e adentrou lá a arquibancada, já evacuada, tem fumacê, enfim, roubar ilusão, mas não sei... Não dá para entender, está dobrado lá. Mas ilusiones com o cifrão ali, né? Quer dizer, tem muito negócio de administração do Independente de Medellín nesses protestos dessa noite de hoje. É, o garotinho, só para mencionar que na tradução literal, eles costumam chamar ilusão de sonho, né? Quando eles, o pessoal que fala aqui o castelhano, espanhol da América do Sul, eles se referem à ilusão como se fosse um sonho. Então, como se estivessem roubando os sonhos dos torcedores para comprar outras coisas. Então, aí mais uma manifestação que é direcionada, como disse o Del Aranha, ao mamado presidente do Independente. Ô, garotinho, um detalhe importante. Vai ver jogo no Bahia, Wellington. Então, o Marra está trazendo essa informação. É, que ele está no local, a polícia, a Conmebol pediu que a polícia fizesse um documento oficial garantindo segurança para a realização do jogo. Informação de agora vindo do Flamengo. É, o Flamengo mencionando que não é um posicionamento oficial, mas para apenas que toda a imprensa saiba. Nesse momento, o jogo encontra-se temporariamente suspenso e a delegação do Flamengo aguarda uma decisão da Conmebol. Esse foi o comunicado divulgado neste minuto pelo Flamengo. É, então a Conmebol pediu esse documento por escrito e a polícia disse, não, eu não vou te dar isso não, não sei se eu vou conseguir dar segurança pro jogo. Então, o Del Aranha, a realidade que o torcedor fica até essa hora aguardando, já temos aí uma hora e dois minutos, 62 minutos, depois que a bola rolou, são 10h33 da noite, hora de Brasília, e a gente aguardando, vai ver ou não vai ver jogo? O jogo foi suspenso com 1 minuto e 40, e a gente está com os times vestiários, jogo suspenso, paralisado, por questões de segurança. Já evacuaram praticamente todo o estádio, né? É, garotinho, aí eu te pergunto. Como é que fica para você jogar futebol dessa maneira? E lá fora do campo? Será que não vai ter conflito, não vai ter quebradeira? Porque a polícia vai estar aqui, ou a polícia vai para lá? Enfim, é uma situação em que a culpada disso tudo acaba sendo a Conmebol. Ela tem que tomar uma providência, assim está empurrando com a barriga, que é declaração de polícia, que eu garanto. Pô, fala sério, garotinho. Falando sério, eu se fosse... O Flamengo não pode fazer nada, não pode tomar nenhuma atitude, não vou jogar, tô indo embora, não pode. Ele tem que aguardar isso aí. A decisão mais sensata é acabar o jogo, dar os pontos pro Flamengo. Porque o Flamengo não pode ser vítima de esse atraso todo, pela ruaça que houve, promovida pelo mandante, que não deu garantias para a realização do jogo. Eu concordo contigo. Acho que esse é o melhor caminho. Mas nem sempre a Conmebol age dessa maneira. O Hélio estava dizendo agora que no jogo do ano da temporada passada em que o Fortaleza estava envolvido, levou, malandro, 45 mais 45 mais prorrogação e o escambau, e depois eles deram os pontos. Porque lá continuou a violência. Aqui agora amansou. Pode ser que o estádio seja completamente vazio, fica os torcedores do Flamengo, e a gente vai ter jogo aí na madrugada e ninguém vai falar nada. O Flamengo não pode chutar o balde. Tem que esperar até a última gol. Mas o bom senso manda acabar esse jogo e o Flamengo não jogar e trazer 3 pontos. E ganhando de 3 gols de diferença, que eu acho que é isso que o regulamento manda. Laniarte, seu ambiente pronto no mesmo dia e sem quebra-quebra. Carotinho, olha que o Gustavo Mota, ele está em contato com torcedores do Flamengo que estão no estádio. E, inclusive, a gente está tentando trazer alguns depoimentos. O detalhe é o seguinte, a polícia avisou a torcida do Flamengo que eles só poderão sair do estádio, até porque tem as famílias que estão nos ouvindo, é só depois que todo o estádio for evacuado e o entorno também do estádio, para garantir a segurança da torcida do Flamengo, que tem nada a ver com os protestos da Resistência Norte. Inclusive a Conmebol, Odé e Garotinho, ela também pune os clubes por problemas no entorno do estádio. Mas é claro, ué. Então, né? Nossa preocupação aqui agora não é só dentro do estádio, é fora também. Então, aquela rua de fogo que as torcidas gostam de fazer para a chegada do ônibus, isso é proibido pela Conmebol. Então, é uma multa pesada e esse estádio certamente vai ficar fora do mapa por algum tempo, hein, ué? São 10h36 da noite, 65 minutos até agora, desde que a bola rolou, foi suspenso o jogo, não chegou nem a 2 minutos, sinalizadores, laser por toda parte, mais de 10 eu contei aqui atrás do gol, já quando o time estava tirando o sorteio, a cara do árbitro Jesus Valenzuela, da Venezuela, era cheia de laser e ele não estava observando. Quando isso, Dé? Garotinha, é isso mesmo, você chamou a atenção. Até batendo uma resenha com o Correio, olha, tem laser daqui, laser pra lá. Mas já era previsto, garotinho. Agora eu pergunto, os torcedores do Flamengo, se tiver jogo, tem que sair do estádio também? Vai ser penalizado outra vez? Já não basta viagem, não sei o quê, pelo menos isso. Não pode ficar os torcedores do Flamengo até para ser protegido. Porque duvido, garotinho, eu não vi por parte dos torcedores do Flamengo. Garotinho, nenhum tipo de violência é torcedor do Flamengo, não é contra o Flamengo. O problema é interno deles lá. Fala, parceiro. Então, Dé, e garotinho, a gente continua acompanhando toda essa situação. Conseguimos entrar em contato com um torcedor do Flamengo que está no estádio do Independiente Medellín nesse momento, Matheus Zidane. Ele relatou pra gente que está com muitos problemas de internet e sinal no local, além, claro, da dificuldade de segurança, mas a gente conseguiu que ele mandasse um relato de momento de como está a situação para os torcedores do Flamengo no estádio. Ele relatou pra gente também que tem cerca de 150 torcedores do Flamengo, todos eles agrupados, e ele conta agora um pouquinho o Matheus Zidane, torcedor do Flamengo, que está na Colômbia nesse momento, falando sobre a situação no estádio do Independiente Medellín. Boa noite. Então, cara, realmente passaram pra gente que todo mundo precisa evacuar o estádio, sendo que primeiro eles têm que sair, só que eles não querem sair daqui. Então, assim, a partida está suspensa pra gente. Só estamos esperando eles saírem. Agora já está um clima mais de paz, mas mesmo assim, algumas partes do estádio estão pegando fogo. E, tá vendo? Estão tacando bomba aí. E a gente não consegue sair enquanto eles não saem do estádio. A gente não consegue sair enquanto eles não deixarem o estádio. Esse é o relato do Matheus Zidane, ou seja, os torcedores do Flamengo nesse momento presos no setor onde eles estão agrupados, tudo por conta de toda essa confusão. Eles não têm horário para sair, muitos desses fizeram viagens, inclusive, em caravanas, ou seja, foram de ônibus. Alguns desses, o caso do Matheus, por exemplo, foi de avião, foi um pouco mais confortável, mas alguns desses foram de ônibus, viagens longas, e não sabem como vão retornar ou se vão retornar em segurança por conta dessa confusão, garotinho. É, galera, é lamentável para você que ligou agora. Flamengo Independente de Medellín, no estádio Atanásio Girador. A bola rolou há 68 minutos atrás. Foi interrompido antes dos 2 minutos, 0-0, por causa de protestos de torcedores aí bravos do Independente de Medellín, protestando contra a direção do clube, contra a FIFA, contra a Conmebol, e protestos também que foram provocados pelo presidente do clube, que expôs dinheiro, e ele é tido aí como principal alvo de todos esses protestos atrás do gol à esquerda, acendendo fogueiras, colocando sinalizadores, colocando laser. Eu vi cerca de 10 lasers verdes, todos eles ali atrás do gol, concentrados. E a polícia apenas acompanhou, não usou de violência, aguardou acalmar. Depois da ordem de retirada do estádio, eles foram ocupando espaço e lá fora tudo indica que o bicho esteja pegando, né, não é? É muito possível, garotinho. É muito possível. De qualquer maneira, eu acho que fez certo a polícia, evitou o conflito, estão tentando resolver de uma maneira pacífica. É curioso, garotinho, porque tu tem cerca de 150 torcedores do Flamengo que viajaram. É um amor muito grande. E esses que estão protestando por parte do time do Independiente, os colombianos, é um amor também, garotinho. É a revolta por um clube mal administrado, maltratado por um presidente mamado. Deve ser um mafioso do Peru. Batendo dinheiro, mostrando pra todo mundo que o time tomando porrada, sendo eliminado do campeonato. E tá lá. Me preocupa a segurança na rua desses torcedores do Flamengo e também dos torcedores colombianos. Tomara que não aconteça nada de mal, garotinho. 70 minutos que a bola rolou e parou antes de 2 minutos de jogo, hein? Não, para trazer a informação atualizada, os microfones da Comebol, né, que ela cede as televisões e tudo, a gente está captando aqui sons do lado de fora. É de bombas e tem um helicóptero também sobrevoando o estádio, que é da segurança. Agora, houve uma falha muito grande, porque tem uma lei de 1997, se não me engano, 1240 da Colômbia, que para realizar uma partida de futebol, você tem que ter a prefeitura, a polícia, você tem que ter o clube mandante, todo mundo reunido para traçar um plano de segurança. E parece que essa partida não teve totalmente essa situação. Flamengo, como disse bem o Coelho, está aguardando no vestiário. O Flamengo, né, Coelho? Não pode abandonar, porque, vou embora, tchau. Aí o abandono é do Flamengo. Então, está todo mundo ali no vestiário, né? E, inclusive, Coelho, a gente vê aqui uma movimentação de novo na beirada do campo. Temos essa situação agora, garotinho. É, aguardar, já se passaram aí 72 minutos que a bola rolou, e a realidade é que a bola voltando a rolar, parece que vai ser essa decisão, tenhamos um jogo aí que termine por dentro da madrugada, ou seja, a madrugada viva da Tupi não vai começar com Alexandre Ferreira, e sim com Flamengo Independente de Medellín, é isso, Dé? É, tá caminhando para isso, garoto. Tá caminhando para isso, né? Porque como o Wellington falou, isso tudo depende do momento, a situação. Se fosse por causa do clima, era completamente diferente. O negócio aqui foi por falta de segurança. E agora, nesse momento, com o campo completamente vazio, o problema vai ficar lá fora. Agora resta saber a cabeça dos jogadores, se vão ter cabeça para jogar uma partida. É um detalhe interessante, garotinho, que agora vem a informação de dentro do estádio, que essas bombas, as luzes das bombas, elas já estão bem mais distantes. Ou seja, os torcedores, a polícia conseguiu afastar do lado de fora do estádio, e com isso vai tendo aí, voltando mais gente em termos de campo para trabalhar, chegaram mais policiais, então a coisa parece que vai ser controlada, garotinho. Houve reforço de policiamento, Wellington? Houve sim, o policiamento reforçado, o garotinho. E, atrás dos dois gols, nesse momento, dá para ver, inclusive, policiais caminhando pelo setor norte, onde estava a torcida organizada, a Barra Brava, né, que promoveu esse protesto, essa manifestação. No setor leste, que é o setor frontal às cabines, alguns torcedores espalhados, mas são aqueles torcedores... Partida cancelada. Partida cancelada, oficial agora. É, agora é oficial, Comebol informa que a partida está cancelada, garotinho. Não vai rolar a bola. É isso? Oficialmente, informando a Conmebol. A gente vai dar mais detalhes daqui a pouquinho. Olha, são 74 minutos que a bola rolou. Não durou 2 minutos. Foi interrompido por tanto sinalizador, por tanta ruaça, por invasão do campo. Chegaram a jogar grade ali em cima de policiamento. Hein? Agora você imagina se naquele cruzamento do Samuel Lino, se a finalização do Luiz Araújo, se a bola entra. A bola indo para fora, a torcida fez isso. Imagina o Independente tomando um gol com 1 minuto. Como seria a manifestação da torcida naquele momento? Por sorte, podemos assim dizer, Luiz Araújo errou aquela finalização. É verdade. Partida cancelada, informação oficial da Conmebol, hein, Wellington? A partida foi cancelada com 1 hora e 45 minutos da paralisação. 1 hora e 45 minutos da paralisação, partida cancelada. O protocolo agora qual é? A Conmebol vai decidir no tapetão, vai dar os pontos para o Flamengo? Agora a situação vai para o departamento de competições e na sequência para o tribunal. A Conmebol que vai tomar a decisão. Essa decisão pode sair a qualquer momento, inclusive pelo que aconteceu já no ano passado no jogo com o Fortaleza. O Fortaleza foi declarado vencedor, né, por W.O. com placar de 3-0, garotinho. É, e o que a gente vê é que a torcida do Flamengo continua concentrada, quietinha ali, até porque não é nada recomendável sair agora do estádio. Azia, má digestão, refluxo, Gastrogel, alívio dos sintomas com ação 5-1 da Medquímica, 10h47 da noite. Daqui a pouquinho, um giro esportivo especial com a apresentação do Marcos Coelho. E vamos ter também mais detalhes ainda a respeito do cancelamento da partida entre Flamengo e Independiente de Medellín. Garotinho, só um detalhe em cima disso que o Wellington Campos mencionou. Na ocasião, naquele cenário de Fortaleza e Colo-Colo, houve um prazo de 20 dias para a confirmação do W.O. Então, não é algo que costuma ser tão rápido. O resultado ele até é óbvio, mas há critérios, há também uma fila de julgamentos e aí a homologação. E aí tem o que aconteceu na terceira rodada é julgado antes do que aconteceu na quarta, por exemplo. Então, tem esses prazos, mas só para termos como um parâmetro, na edição passada, o Fortaleza, ele só foi declarado vencedor no jogo com o Colo-Colo 20 dias depois da partida, garotinho. É, o Flamengo não pode ser punido de maneira nenhuma, o Independente de Medellín, o correto seria perder os pontos, dar os 3 pontos para o Flamengo, placar de 3-0, Flamengo garantindo já a classificação para as oitavas de final, com 2 rodadas de antecedência. Isso se a Conmebol agir com integridade, com equilíbrio e principalmente com justiça. Perfeito, garotinho, concordo contigo. Vamos lembrar que a Libertadores continua. Ou ela vai parar agora, Hélio? Coelho. Não, a competição continua. E aí eu te pergunto, aí vai ter a... Essa rodada é a quarta, aí tem a quinta rodada. E o jogo do Flamengo da quarta rodada fica sub júdice, é isso? Esse fica sob júdice, até porque tem esse problema todo. O departamento de competições, porque lá a lei é diferente. Aqui, devido à lei geral do esporte, as entidades elas não têm poderes de tomar decisões como eram antigamente. Antigamente, por exemplo, no lance desse na CBF, a CBF tirava mando de campo, tirava ponto, e depois o tribunal julgava. Agora não. Acontece um problema no Brasil. Você manda para o STJD que julga e determina o que tem que acontecer. Na Conmebol é diferente. Na Conmebol, o departamento de competições vai tomar a decisão que, conforme o regulamento é esse de proclamar o Flamengo vencedor por 3-0, pelo placar de 3-0, caracterizando o chamado W.O., e aí analisa a questão disciplinar. né? A questão das bombas, do laser, da invasão de campo, de todas essas situações que vai de punição, tudo indica que o estádio será interditado para a sequência desta fase e o Medellín vai ter muitas dificuldades. Pode até não jogar de portão especial, ser obrigado a jogar em outro estádio. Aí é transferir o problema. Né? Hoje é a solução. Para os próximos jogos, inclusive o Gama pode me auxiliar, o Coelho aqui, quais os jogos ainda o Medellín tem em casa, porque vai jogar de portões fechados, por uma questão de segurança, Coelho. É, ainda, além desse jogo que já foi cancelado, e é bom mencionar, cancelado não é suspenso nem adiado. Esse jogo não vai acontecer mais. Jogo, quando ele é suspenso, ele é retomado em algum momento. Jogo cancelado significa que ele não vai acontecer mais. E aí a questão de prazo, a gente conhece futebol, a gente sabe, a questão de tempo para saber quando que a Conmebol vai decretar o WO e os três pontos em favor do Flamengo. O Independiente não tem mais jogos em casa nessa Libertadores. Então ele vai cumprir essa punição na próxima competição da Conmebol em que ele estiver participando. Por exemplo, se ele terminar na terceira colocação no grupo A, ele vai para o playoff da Sul-Americana. Ele cumpre essa punição na Sul-Americana. Se não for para a Sul-Americana, seja a Sul-Americana do ano que vem, Libertadores do ano que vem, mas ele vai cumprir esses jogos da Conmebol agora desse ano, na próxima partida que for disputar, que seja chancelada pela Conmebol. E tem um detalhe, como é reincidente, devido ao caso envolvendo o Fortaleza, a Conmebol pode até tomar a decisão de suspendê-lo das suas competições por um ano, dois anos, como ela já fez com outras equipes, viu, garotinho, viu, Dé? Tá legal. Olha aí, galera, 10h52 da noite, jogo cancelado devido a cenas de guerra na arquibancada, falta de segurança para o árbitro Jesus Valenzuela dar sequência à partida, ele que é da Venezuela. Enfim, o Flamengo agora aguarda a decisão da Conmebol, mas tudo indica que o Flamengo vai ganhar os pontos e os torcedores colombianos foram colocados para fora do estádio. Torcedores do Flamengo continuam no estádio Atanásio Girador, até por questão de segurança, né, Dé? É, tem que ser feito, garotinho. Na verdade, os torcedores conseguiram o objetivo, atingir a direção do clube, não é isso? Totalmente insatisfeitos. Bom, a verdade, garotinho, é que essa partida não foi adiada. Ela foi cancelada, então esse jogo não vai ter mais. Visivelmente, a gente leva à conclusão que o Flamengo será declarado vencedor, mesmo que na sexta rodada, não importa, lá na frente. E isso aí é o mais importante. Infelizmente, os torcedores do Flamengo tiveram um trabalho do cacete para poder viajar, gastar dinheiro. Eu gostaria de saber como é que fica, né, garotinho? A situação desses torcedores, se serão indenizados, enfim, porque não é devolvido a grana, porque é um prejuízo monstruoso, um cancelamento de um jogo. Não é pertinho, não, garotinho. É longe pra cacete. Uma pena, é lamentável, mas que sirva de lição para outros, né? Para outros e dirigentes também, dirigente picareta, safado como esse presidente aí do Independente, o mamado futebol clube. Esse time que tem que dirigir. É o Aranha, também faz parte do Super Futebol, garotinho. Tim, siga o Gil. Wellington Gomes tem mais complemento aí de informação. Então, garotinho, primeiro você não merecia um presente desse no dia do seu aniversário. Presente de grego que eles te deram. Mas olha aqui, garotinho, agora só para resumir então para o torcedor. O Flamengo será declarado vencedor pelo placar de 3-0, tá? O chamado WO. Isso é fato. Isso é fato. O que vai acontecer? Agora a Conmebol vai tomar várias atitudes contra o Independiente Medellín. Entendeu? Ali, ela pode colocar lá o Mamado, que está no campo agora. Esse menino está mostrando imagens ali dele provocando a torcida. Porque ele foi o estopim de tudo isso aí, o presidente. É, e ao meu sentir, tinha até que ser deposto do cargo. Né? Pra acalmar, senão, enquanto ele continuar, vai virar uma guerra. Mas aí a Conmebol agora vai tomar a seguinte decisão: quantos jogos a equipe do Independiente terá que jogar fora do seu estádio ou de portões fechados? O valor da multa? E será que ele fica suspenso das competições da Conmebol por um, por dois, por três anos? Tudo isso é previsto no regulamento da competição. Aquela Conmebol bagunçada que não acontecia nada, garotinho. Eu me lembro, o Cruzeiro foi jogar lá em 76 na Argentina, quebraram todas as janelas do ônibus, todo mundo deitado no corredor do ônibus. Então isso era comum. Wellington, o que não é só a punição de perda de ponto, não é nada disso. Tem que ter, isso tem que servir de exemplo. Isso não pode acontecer mais nos dias de hoje. Isso é um divisor de água, né? Não tenha dúvida, a punição tem que ser pesada e de preferência afastar esse presidente que não tem nenhuma condição de lidar com o sentimento humano. Porque o torcedor, Wellington, ele tem que ser muito respeitado, porque é muito amor, é muita paixão envolvida. E os caras mal preparados como esse presidente poderia, graças a Deus, não morreu ninguém. A polícia colombiana, todo o nosso aplauso, todo o nosso respeito, porque tiveram paciência, tiveram calma e evitaram um mal maior. Infelizmente, o torcedor do Independente foi causador, claro, dessa desgraça que vai acontecer com o clube, porque as punições têm que ser as mais severas possível. A menor delas é somente a perda de ponto. Tem que vir muito mais punições para servir de exemplo para que outros não façam mais isso, nunca mais, Wellington. Nós vamos ficar atentos, garotinho. Podemos voltar a qualquer momento, mas com mais informações. Eu, Marcos Coelho, toda a nossa retaguarda, porque agora tem a saída dos 150 torcedores do Flamengo e a própria delegação do Flamengo. Vai sair por onde e como? Quem vai escoltar? Então tem que esperar baixar poeira, garotinho. É Wellington Campos. Mas olha aqui, o Super Futebol Tupi Team 5G não para. E tem mais repercussão do cancelamento da partida entre Independiente de Medellín e Flamengo, com menos de 2 minutos só de bola rolando. 10h57 da noite, 10h58 hora de Brasília. Na Tupi a bola não para. E vem aí Super Rádio Tupi. Pesquisa da agência de inteligência .map e a plataforma VTracker indicou o rádio como o meio de comunicação mais confiável para os brasileiros. O rádio possui 81% da confiança da população, superando a TV paga e aberta, a mídia impressa, podcasts e mídias online. A pesquisa indica que a confiança no rádio é construída em uma relação direta com o público através da informação, prestação de serviços e entretenimento, sendo democrático, permitindo acesso em todas as realidades sociais e em diferentes regiões. Em várias plataformas, através de um aparelho simples ou sofisticado, o rádio fala. Aproxima, ouve, conecta. Super Rádio Tupi, 90 anos de uma nova história de tradição e confiança. Super Rádio Tupi, 90 anos de uma nova história. Futebol Tupi Team 5G. 11 horas em ponto no Rio de Janeiro. Janeiro. É, minha gente, você deve ter sido pego de surpresa. Você que estava a caminho de casa, você que estava chegando, né, no voo no Rio de Janeiro, né, se movimentando, ligou o rádio agora aqui na Tupi. Não tem jogo do Flamengo contra o Independente de Medellín. O jogo válido pela Libertadores da América foi cancelado depois de muito tumulto envolvendo a torcida colombiana presente no Atanásio Girardot. O jogo foi cancelado. Agora todas as providências e repercussão, isso vai dar pano para manga, mas a tendência natural das coisas é que só o Independiente Medellín ele vai ser prejudicado e duríssimo na Comebol. Mas vamos, é claro, repercutir toda a situação, vamos falar do seu time aqui na Super Rádio Tupi, mas eu vou começar trazendo o Vinícius Gama, porque tem muita coisa acontecendo também, paralelamente a toda essa bulha envolvendo o jogo do Flamengo. Alô, Gama! Alô, André, começando então aí com a bola rolando, brasileiro em campo na Copa Sul-Americana, e o Bragantino vai goleando na Bolívia a equipe do Blooming pelo placar de 6-0. Grupo H da competição, Blooming teve um jogador expulso e o Bragantino vai conseguindo essa goleada aí na Copa Sul-Americana, é o terceiro no seu grupo na competição. No outro jogo, também Grupo H da Copa Sul-Americana, o River Plate vai vencendo a equipe do Carabobo da Venezuela por 1-0. Mais cedo, Grupo C, também Sul-Americano no Chile, o Rings e São Paulo empataram por 0-0. No Uruguai, o Milionários venceu a equipe do Boston River por 4-2. Na Copa Libertadores da América, o brasileiro que entrou em campo hoje foi o Mirassol, Grupo G, no Maião, em São Paulo, e venceu a LDU por 2-0, gols de Lucas Oliveira e também do Reinaldo cobrando pênalti. Mirassol é o líder do Grupo G, com 9 pontos, o Lanús tem 6, LDU 6 pontos e o Ares Red da Bolívia tem 3 pontos no Grupo G da Libertadores da América, André. Valeu, Vinícius. São 11:02, 11:02, é o Super Futebol Tupi Team 5G. E é claro, as primeiras informações agora, né, a gente traçando uma outra linha envolvendo tudo que aconteceu lá no Atanásio Girardot. Né? É claro que nesses anos todos de janela esportiva, né, Marcos Coelho? São poucas as vezes que a gente vê o que aconteceu, que a gente viu o que aconteceu hoje, né, Coelho? É, o André até fez um rápido levantamento aqui para lembrar alguns casos recentes de situações similares em competições da Comebol. E eu até vou trazer aqui alguns, lembrando que alguns recentes e outros mais antigos. No ano passado, por exemplo, o Independiente da Argentina, ele foi expulso da Sul-Americana depois de alguns incidentes graves de violência, invasão de um determinado setor do estádio e depredação do estádio em um confronto com a Universidade do Chile. A Conmebol expulsou o Independiente da Argentina da Sul-Americana. Em 2015, o Boca Juniors foi desclassificado das oitavas de final da Libertadores. Vocês vão lembrar daquela vez que a arbitragem estava prestes a entrar em campo, um torcedor do Boca jogou um gás de pimenta na direção da arbitragem e naquela ocasião a Comebol expulsou o Boca Juniors. Tem também os casos de portões fechados. Por exemplo, no ano passado, Independiente, além de ter sido expulso, pegou uma punição com 7 jogos de portões fechados para partidas subsequentes em competições sul-americanas. Então, são alguns dos exemplos. Tivemos, por exemplo, o Racing na semifinal do ano passado, que transformou o estádio em um verdadeiro vulcão no momento da entrada dos times em campo. Só que pegou o Botafogo agora com portões fechados na Sul-Americana por causa daquilo. O próprio Flamengo, que na final da Sul-Americana em 2017 perdeu a final para o Independiente, foi uma pancadaria generalizada antes, durante e depois do jogo, dentro e fora do Maracanã, tanto que no ano seguinte estreou na Libertadores, jogando com o River Plate com portões fechados no estádio Newton Santos. Então a Comebol, ela costuma ser rígida nesse tipo de situação, não rola o efeito suspensivo, que você entra com efeito suspensivo, a suspensão ela sobe no telhado até marcar um novo julgamento, isso dificilmente acontece, e há registro de casos de exclusão da competição. Então fica aí a expectativa sobre quais serão as medidas tomadas. Lembrando, o jogo foi interrompido com menos de dois minutos, depois de um tiro de meta em favor do Independiente Medellín. Muitos protestos de uma torcida organizada específica se manifestando num primeiro momento contra a Federação Colombiana, Conmebol e FIFA, simultaneamente ao presidente do Independiente e também aos atletas. Recapitulando, trazendo para a parte da tarde e para os dias anteriores, a polícia local tinha recomendado o jogo com portões fechados. Porém, o Independiente Medellín chamou a responsabilidade e assegurou que a partida poderia acontecer dentro da normalidade com portões abertos e a comercialização dos ingressos. É mais ou menos um resumo do que aconteceu. O que vai acontecer, nós vamos atualizar os ouvintes assim que tivermos as novidades, André. Olha aqui, Odé, você está com a gente aqui depois da tentativa da transmissão, né? Não houve o jogo. Mas já era um jogo de alto risco, né? Pelo que o Marcos Coelho estava falando. Então, por tudo que o Coelho relatou, esse jogo não deveria realmente ter acontecido e sim de portões fechados. Porque era um barril, o estádio estava um barril de povo. É. Mas isso já foi em função do jogo anterior do Independiente. Foi eliminado do campeonato, não é? Colombiano, para vocês verem, o calendário é pegado para todo mundo, para todos os países, para todos os clubes. Nós estamos num ano de Copa do Mundo, é um ano atípico. É tudo tocado a toque de caixa, é tudo muito rápido, não tem muitas datas, né? Então o que acontece? O próprio presidente do clube, o mandatário maior do clube, que deveria se dar o respeito, foi ele. É que fomentou essa discórdia toda, ofendendo o seu maior patrimônio, que são os seus torcedores. André, nós estamos falando aqui, não é só de amor, não. O amor é racional. Nós estamos falando de paixão. A paixão é muito mais do que um amor. Ela gera, de repente, violência. Ela causa morte, às vezes. Você perde o destempero. Isso é o futebol. É assim. A gente convive com todo tipo de pessoa. E esses mais exaltados, de repente, poderia ter acontecido alguma coisa. A polícia falha, na minha opinião, em função de já sabendo disso, revistando ou não, deveria ter tido uma rigorosa, evitando uma entrada de algumas coisas que visivelmente estava previsto alguma coisa por acontecer. Ela foi sábia em não ir para o confronto, querendo dar porrada no pessoal, porque ali tem gente bem. Você prestou atenção que havia o campo muito grande, muito bonito, né? Super colorido, é um belíssimo estádio. Você viu que o grupo concentrado estava lá atrás do gol, estava o Rossi defendendo. Tinha um grupo no meio, tinha outro grupo do outro lado, tudo separado, tudo torcedores do Independiente, né? E a torcida do Flamengo, cerca de quase 200 pessoas, num grupinho ali. Numa boa, numa boa. Aliás, não teve problema nenhum, nem acredito que teria problema nenhum com os torcedores do Flamengo, que é muito respeitado, é muito querido. Não é esse o problema. O problema é que o presidente do clube causou a ofensa que fez aos torcedores. Foi ele que fomentou essa desgraça. E poderia ter acontecido alguma coisa se a polícia entra no confronto. Um que morresse, André, um que perdesse a vida, era uma perda irreparável. Nos males, o menor. Foi feito o que tinha que ser feito. A partida não foi adiada. A partida foi cancelada. Isso quer dizer o quê, né, Coelho? Que não tem mais esse jogo de novo, não. Esse jogo já é esse passado. Momento vindo de Medellín, relato do José Boto, diretor de futebol do Flamengo, e a posição oficial do clube depois do cancelamento dessa partida. Vamos ouvir. Comunicar que a Conmebol decidiu suspender o jogo. O jogo está suspenso, vai ser aberto um expediente. Como é óbvio, nós esperamos que ganhar estes 3 pontos, porque a responsabilidade não é nossa, os regulamentos são claros. A equipa mandante não conseguiu garantir a segurança. O próprio presidente, que a princípio queria jogar à porta fechada, fazendo sair todos os torcedores, reconheceu a nós que não havia condições de segurança nem dentro nem depois fora do estádio. Dizer também que nós quisemos sempre jogar, que era a nossa vontade de jogar, mas que queríamos que fossem reunidas todas as condições de segurança para os nossos jogadores, para os nossos adeptos, para nós fora do estádio quando fôssemos para o aeroporto, e essas condições de segurança não foram reunidas, e por isso a decisão da Conmebol parece a mais correta, porque acima de tudo está a segurança e a integridade física das pessoas, tá? Aí a posição então oficial do Flamengo, ouvimos o José Aboto, que é o diretor de futebol, só que fazendo o adendo, ele começa falando que o jogo foi suspenso, mas o jogo foi cancelado, e tem realmente essa dúvida, algumas pessoas acham que é a mesma coisa, mas não é. Suspenso é quando vai voltar em algum momento, cancelado é porque não vai ter mais, esse jogo está cancelado, não vai ter mais Independiente Medellín e Flamengo pela quarta rodada da Libertadores, só vai ter se se encontrarem lá na frente em outra fase. E ele mencionando também que no Flamengo houve uma preocupação, nós escutamos, com a falta de segurança. No Flamengo havia essa preocupação e que o Flamengo considerou o cancelamento desse jogo a decisão mais sensata. Eu vou fazer aqui um relato de quem acompanha o Flamengo já há um certo tempo. André, isso não parece um discurso de que bom que cancelou porque nós ganhamos os 3 pontos. Não, não é isso. O Flamengo foi lá para competir em condições reais de ganhar. É porque realmente quando você está numa condição de visitante, numa situação hostil como estava, a integridade dos atletas ela é vista como prioritária. E o José Boto, até no meu ponto de vista, numa fala muito feliz, mencionou também a segurança dos adeptos, né? O português de Portugal, Dejo Lassage, se refere aos torcedores, a preocupação do Flamengo então com a segurança, com a integridade não somente dos atletas no vestiário, mas também com os torcedores que nesse momento devem estar acuados ainda na Giradores, esperando a situação se tranquilizar nos arredores. Mas está aí então esse posicionamento oficial por parte do Clube de Regatas do Flamengo. Essa saída dos torcedores do Flamengo vai ser complicada, né? Perfeito. É o maior patrimônio do clube, são seus torcedores. São cerca de quase 200 torcedores do Flamengo. Meu amigo, para para pensar. Teve alguns que foram de avião. Beleza. Tem um poder aquisitivo melhor. Né? Mas muita gente aí foi em excursão, foi leva dias, né? Não é sair agora e chego daqui a uma hora, é longe pra cacete, cara. E às vezes mora em países vizinhos, né? Então, pelo amor de Deus, tem que ser respeitado. Quem foi desrespeitado nessa história toda foi o torcedor do Independente, pelo seu próprio presidente. É bem claro que fique isso, e a punição Vai ser muito pesada, cara. Não vai ser só perder os pontos do jogo, multa. É a punição que você vai levar para competições futuras. E o que tem que ser feito aí é afastar de vez logo esse presidente que causou, mal maior ao clube, não foi os torcedores. Ali é amor puro, paixão. Que causou essa desgraça toda, que poderia ter sido muito pior. A polícia, para mim, agiu maravilhosamente bem. Evitou o confronto, levou o copo d'água, levou bomba na cabeça, levou os caras, ficaram numa boa, não foram pro confronto. Mantiveram a calma. Mantiveram. E bom senso, a gente tem certeza absoluta que a punição vai ser pesada. Suspensão, multa. O que menos vai ferir aí é a perda de pontos. O Flamengo já leva os pontos, 3-0, manda o regulamento. Foi bom com o Flamengo, acabou sendo bom porque poupado num time que já tinha metade já metida, não é? Esse jogo não aparentava ser tão fácil, mas com o objetivo conquistado. O que o Flamengo tem que pensar agora é no próximo jogo, Campeonato Brasileiro e tudo, enfrentar contra o Grêmio e pensar na possibilidade de ser um, dois ou talvez o maior pontuador dessa fase, em dois jogos aqui no Maracanã, os dois, vencendo os dois, vai para 16 pontos, cara. com esse resultado, o Flamengo praticamente bota a mão na classificação. É o primeiro, geral. Primeiro, grande possibilidade de ser o primeiro geral. E isso é uma senhora vantagem, porque você ganha a possibilidade de jogar a segunda em casa. Sempre em casa. Decidir em casa. Quer você queira ou não, é uma senhora vantagem, meu irmão. É verdade. Nós vimos ano passado o perrengue que foi pro Flamengo resolver lá na Argentina, se não fosse pelo Rossi. Não sei se a quarta estrela da Libertadores estaria no peito. E só a mérito de informação. É uma questão protocolar, como é bom, ainda vai bater o martelo contra o WO, mas a gente sabe que vai acontecer, a gente só não sabe quando vai acontecer, porque a punição vem toda de uma vez. Se vai jogar de portão fechado, se vai ser excluído da competição, ou se alguma punição mais individualizada para algum dirigente, mas o fato é esse. Então, com esse WO, assim que ele for confirmado, o Flamengo matematicamente garantido nas oitavas de final, como o Dé bem mencionou. Isso vai proporcionar ao Flamengo, até a Copa do Mundo, um foco quase que total no Campeonato Brasileiro. Tem dois jogos respeitáveis para se fazer no Maracanã, tudo bem, Cusco e também a equipe do Estudiantes, mas jogos em que o Flamengo tem totais condições de vencer e chegar aos 16 pontos, que é a pontuação máxima. Então, tecnicamente, o Flamengo alcança o objetivo que tinha, que era passar com tranquilidade antes da pausa para a Copa do Mundo. Só para contextualizar aqui, o Corinthians também tem 10 pontos nessa fase inicial, fase de grupos da Libertadores. E o Rivadavia, que ontem aprontou aquela peça para cima do Fluminense, quase venceu, tem 10 e quase teve 12, por muito pouco. Então, a briga do Flamengo nesse momento na classificação geral é com esse. O Palmeiras teve tropeço, está com 8 só, então o Flamengo está ali cabeça a cabeça com Corinthians e Rivadavia para ver quem fecha com a melhor campanha na classificação geral ao final das 6 rodadas da fase de grupos da Copa Libertadores. Só um detalhe, Coelho, só que nenhum dos dois vão jogar os dois jogos em casa. O Rosário Central também tem 10. É, nenhum desses aí vão jogar os dois jogos em casa. Isso é verdade. Por exemplo, o Rivadavia vai ter que subir a altitude para jogar, né? Contra o Bolívar. É, o Rivadavia vai ser visitante nos dois. É. Com La Guaira, que tenta uma vaga na Sul-Americana. Não e com o Bolívar, que você joga lá no quintal de São Pedro. É. O grande favorito para mim é o Flamengo ganhar o primeiro lugar. É, o Corinthians visita o Peñarol, o campeão do siglo. E depois recebe o Platense. Aí o Platense tudo bem, mas visitar o Peñarol lá em Montevideo é sempre complicado com classificação. E o Rosário Central, que também tem, ele recebe a Universidade Católica do Equador e visita o Independiente del Valle. Então o Flamengo realmente tem um caminho mais tranquilo para, apesar de jogar com o Estudiantes pela Plata aqui no Maracanã, que não é molezinho. O Estudiantes com a faca entre os dentes, porque possivelmente vai estar ali brigando para garantir a classificação. O Cusco não. E abre uma possibilidade do Independente não classificar nem para Sul-Americano, ser penalizado e com isso o Estudiantes ganha a segunda colocação e o Cusco, né? Aquele time lá da altitude, que é bem fraquinho. Mas que é quintal de São Pedro. Quintal de São Pedro. Jogaria a possibilidade de enfrentar um time da vencedor, segundo colocado de um grupo aí, e disputar uma vaga para Sul-Americano. Essa é a verdade. A punição vai ser pesada. Vai ser pesada, realmente. Eu quero a sua participação. 980-18-88-80. Quero a sua opinião sobre tudo que aconteceu, né, na cidade de Medellín. O Flamengo teve seu jogo cancelado. Não vamos ter o Flamengo contra o Independiente de Medellín. O jogo não foi suspenso e sim cancelado. Agora é pensar agora em Campeonato Brasileiro, aguardar o que vem por aí. O Flamengo tem jogos em casa e, é claro, pensar, sem dúvida nenhuma, no próximo compromisso, que vai ser contra o Grêmio, não é isso, Marcos? É, contra o Grêmio à noite, em Porto Alegre. Um jogo que para o Flamengo pode marcar voltas de Lucas Paquetá e Eric Pulgar, momentos importantes também. E a tentativa de você manter a proximidade em relação ao Palmeiras, que o Palmeiras e o Flamengo eles estão se imitando. Quando um tropeça, o outro tropeça. Isso aconteceu tanto na Libertadores quanto no Campeonato Brasileiro. Então eles estão ali naquela briga de gato e rato, um perseguindo o outro. E a missão do Flamengo é essa, pontuar bem em Porto Alegre. Se der para vencer, ótimo, para seguir. E isso recentemente, o Leonardo Jardim foi até perguntado numa entrevista coletiva sobre qual seria a prioridade do Flamengo. Porque a gente sabe que são três competições fortes, três competições difíceis, Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. E quase sempre você escolhe uma para abrir mão. Tem time que abre mão do Campeonato Brasileiro, porque não tem condição de ficar jogando bem até dezembro. E tem time que abre mão da Copa do Brasil, porque o Campeonato Brasileiro, na teoria, você passa um recado para todo mundo que você é o bam-bam-bam ali do país. Geralmente, o time que está melhor financeiramente, ele abre mão da Copa do Brasil e vai para o Campeonato Brasileiro. O Flamengo fez isso. Fez isso no ano passado. É. Ganhou as duas competições, deu prioridade e ganhou. Quando via que não dava pé no Campeonato Brasileiro, foi para a gente fez o contrário. O Dorival, ele foi na Libertadores e na Copa do Brasil e deixou o brasileiro em banho-maria. Mas por que eu mencionei isso? Porque o Leonardo Jardim, ele respondeu o seguinte: a gente quer chegar na Copa do Mundo classificado na Libertadores, classificado na Copa do Brasil e perto do Palmeiras, se der, à frente do Palmeiras. Para depois da Copa do Mundo, a gente entende legal, coloca as cartas na mesa para entender qual que é o cenário. Não vai falar isso abertamente, mas a gente sabe que humanamente é quase impossível você ganhar as três. Você chega em outubro com todo mundo arrebentado, todo mundo machucado. Então, você pega uma competição ali, coloca um time mesclado, como o Flamengo fez no ano passado, quando saiu nos pênaltis para o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, botou um time misto, quase reserva, e foi eliminado nos pênaltis. Ainda assim, conseguiu vencer no tempo regulamentar lá na Arena MRV. Só agora que os torcedores do Flamengo estão sendo liberados para deixar o estádio. E o jogo ele foi cancelado cerca de 30 minutos atrás, já com o estádio vazio. Só agora que os torcedores do Flamengo estão sendo autorizados a deixar o estádio, está nas girador. E aí é questão de tempo para duas questões: o Flamengo receber os três pontos e o Independente receber a punição, André. É verdade. Agora, a gente já projetando essa questão envolvendo o futuro das competições do Flamengo na temporada, a tendência natural das coisas é que fique entre Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, né? Você está falando de Campeonato Brasileiro. Isso. É o campeonato da regularidade, é o campeonato longo de 38 rodadas. Você começa bem, depois piora, depois recupera. Nenhum time vai da mesma maneira. Nenhuma partida de futebol você vai marcar pressão, vai ficar em cima do adversário 90 minutos. Não é assim. A mesma coisa é um campeonato longo. Aí, elenco é fundamental para que você foque e vá até o final. Para mim, o Fluminense, que ainda é um 1-2 candidato ao título, porque nesse momento ele passa por uma fase ruim. Fluminense que era referência para nós até o jogo contra o Flamengo. Até o jogo contra o Flamengo. Foi aquele jogo que foi adiado no dia seguinte. De lá para cá, o Fluminense degringolou a ponto da gente... O técnico tá já com a cabeça prêmio. Foi salvo pelo Gongo. Fez um gol cagado lá no final do jogo, no bagaço da laranja, e foi a salvação. Não, hoje nós estamos discutindo aqui, talvez, a demissão do Júlio Dias. Mas no Campeonato Brasileiro, o Fluminense ainda é candidato. Mas para mim, os dois grandes protagonistas do Campeonato Brasileiro é Palmeiras e Flamengo. Ou Flamengo e Palmeiras, não importa a ordem. E o Fluminense, nesse momento, correndo por trás, porque está numa uma pontuação boa. Agora, nós vamos falar de torneios. Pelo amor de Deus, a Libertadores e a Copa do Brasil, André, são torneios. Na hora que chegar o mata-mata, a hora da eliminação, nessa fase, não dá zebra, é muito difícil. E é quase dando zebra com o Fluminense por culpa dele mesmo. Aí não, parceiro. O favoritismo diminui pra cacete. Você num mau dia, num jogo eliminatório, você tá eliminado. De repente você perde três, toma um sacode e depois você tenta reverter e não dá. Por isso é que eu digo que o Flamengo e o Palmeiras são os dois melhores. O Flamengo é o melhor time da atualidade. Do Brasil, o melhor time é o Flamengo. Que joga o futebol mais bonito, mais parecido com os grandes europeus. A maneira e a qualidade dos seus jogadores. Agora, brasileiro, Flamengo, Palmeiras e os torneios, Flamengo e Palmeiras são favoritos. Mas não quer dizer que vão ganhar, não. Muita coisa deve acontecer. Muita coisa. Tem parada para a Copa do Mundo. Muita coisa. Contratações, janelas, contusões, enfim, venda às vezes de algum jogador ou outro, e não é? Longa temporada, de repente a fase muda. O Flamengo começou a temporada muito mal, mas já se recuperou. De qualquer maneira, é Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, os times a ser batidos, para ser em Libertadores, em Copa do Brasil e principalmente no Brasileiro. É verdade. Agora muita coisa vai acontecer, Marcos Coelho. Você levantou essa bola, né? Teremos negociações através da janela, teremos jogadores que podem chegar, tem jogadores que vão sair, tem as contusões. É uma temporada desgastante, tem a parada para a Copa do Mundo, em que vários jogadores de vários times brasileiros vão ser liberados para suas respectivas seleções e pelo menos um alento, né? Que aí para tudo, para a disputa da Copa do Mundo. E tem uma questão, isso impacta diretamente o elenco do Flamengo. O Flamengo deve ter quase um time inteiro na Copa do Mundo. Eu não vou chutar um valor aqui, mas vamos supor que o Carrascal ele custa X. Aí tem Colômbia e Inglaterra, ele mete dois gols. Dispara. Ele custa X vezes 3. É verdade. E aí chega a proposta da Europa. Tu vai segurar? Nem eu. A mesma coisa acontece com o Plata, que até outro dia ele tava na vitrine, quase igual quando você passa por uma loja, aí tá aquele sofá lá que tem aquela perninha quebrada, que o dono da loja ele tá vendendo por qualquer preço só para não tomar o prejuízo. O Plata ele tava nessa. Neymar, só que chegou Leonardo Jardim, que conhecia o Plata dos tempos em que ele atuou no futebol português, e falou: pô, é aquele Plata? Calma, eu conheço ele. Eu sei a característica dele, eu sei onde ele é bom, eu sei onde ele é ruim. Conversou com ele, porque estava trocando também o dia pela noite. E aí o Plata se ajustou e tem sido um dos destaques do Flamengo. É outro. Vai jogar a Copa do Mundo pela seleção do Equador. É titular. Tá rolando Equador e Bélgica. Mete um, dois gols. Um cara que estava prestes a sair pela porta dos fundos, aumenta, pode render uma dinheirama. E aí, rendendo esse dinheiro, o Flamengo tem um potencial para chegar, vai no mercado e contrata um melhor ou do mesmo nível. Isso muda também. Vender muito bem. Sabe vender ninguém bem. Vende melhor do que o Flamengo. Às vezes tropeça nas próprias pernas para comprar, mas para vender, vende muito bem. E isso não se aplica só ao Flamengo, tá? Palmeiras também, uma série de jogadores na Copa do Mundo. Fluminense também vai ter seus jogadores na Copa do Mundo. Então, teremos, a partir de julho, é como se tivesse começado outro ano. Porque vai ter time se desfazendo e vai ter time contratando gente pra caramba pra seguir nessa empreitada. E o Flamengo enxerga também, o Flamengo quer aguardar, isso é uma posição interna do Flamengo, não é uma questão de suposição ou leitura, é realmente um posicionamento. O Flamengo quer aguardar a Copa do Mundo pra entender o mercado, como vai ficar o mercado, pra saber quem vai contratar e quem vai negociar, que aí vai ter ali um denominador comum para continuar com o time competitivo até o final do ano. O mais importante, né, Aranha, é que muita coisa vai mudar e a gente tem que acompanhar com muita atenção para ver, depois da Copa do Mundo, como estarão os elencos. Né? Como estarão os elencos dos principais times do Informação Brasil. De agora, desculpa. Vamos lá, vamos lá. O Flamengo acaba de divulgar aqui que os jogadores vão jantar em Medellín e vão direto para Porto Alegre, que tem um jogo de domingo com o Grêmio. Não voltam para o Rio de Janeiro, vão direto para Porto Alegre, devem usar as instalações do Internacional para se preparar para o jogo de domingo com o Grêmio. Informação de agora divulgada pelo Flamengo. Olha aí, Flamengo então vai direto para Porto Alegre. Muito bem, são 11 horas e 29 minutos. Vamos dar um giro nos outros clubes, né? O Fluminense tem notícia, né? Nós estamos acompanhando a repercussão do jogo cancelado Flamengo e Independente de Medellín, mas o Fluminense é notícia e o Sérgio Guimarães está voltando aqui na Tupi. Diga, Sérgio. Alô, André, boa noite. O time do Fluminense retorna da Argentina, ainda sem vencer na Libertadores. 4 partidas até aqui com o Fluminense, com 2 derrotas, 2 empates. O empate de ontem, milagroso, com o gol do John Kennedy ao apagar das luzes, mantém vivo o Fluminense na competição sul-americana. Não tem como pensar em 2 partidas, 2 vitórias que terão que acontecer contra o Bolívar e contra a equipe do La Guaira, da Venezuela. As 2 serão realizadas no Maracanã, sendo que contra o Bolívar tem que ter pelo menos 3 gols de diferença para o Fluminense nos critérios de desempate, ultrapassar o próprio Bolívar e ficar com a 2ª colocação do grupo C. Situação do técnico Zubeldía, com o empate, pelo menos deu para amenizar. Ele retorna com a delegação e, claro, vai ter que ficar esperando justamente o posicionamento da diretoria em relação aos próximos compromissos do Fluminense. Aliás, Zubeldía recebeu o 3º cartão amarelo e não vai poder comandar o Fluminense no jogo contra a equipe do Bolívar pela Libertadores. Antes, o Fluminense tem o Vitória, Campeonato Brasileiro, no próximo sábado, 18 horas, e depois tem Copa do Brasil, dia 12 de maio, Maracanã. Contra a equipe do Operário. Aí vem o jogo contra o São Paulo, que servirá para a apresentação de Hulk, e os 2 jogos pela Libertadores. Vida ou morte para o Fluminense na competição sul-americana, dinâmico. Muito bem, obrigado. Der o Aranha aqui com a gente. Fluminense vem aí agora com o Hulk, claro, depois da Copa do Mundo, mas é uma contratação extremamente interessante. Ou não? Tu acha? Eu não acho, cara. Acho que o Hulk foi um fenômeno. Foi um jogador maravilhoso ao longo de muitos e muitos anos. Ainda é um bom jogador? É. Mas não é um Fábio da vida. O Fábio é um fenômeno. É um. Só que é o seguinte, o Fábio é goleiro. É completamente diferente, né? O Hulk. O apelo é diferente. É, o Hulk. Qual a posição do Hulk? É a mesma do Acosta? Vai jogar mais atrás, vai jogar mais avançado? Acredito que não. Acho que ele não tem mais, mesmo sendo um cavalo, um monstro, né? Bem preparado. Um Hulk, né? Não é aquele Hulk verdão, né? É um Hulk já meio dando uma estucida. Está amadurecendo. Já amadureceu.